ainda não acredito que a Hannah vai ter o seu diamante no passeio da fama de Hollywood. Vá lá, Oliver. Eu sei que é uma grande honra, mas não vamos ser como os turistas. Vê se tens calma. Ai, não acredito, é a Madonna. Tira uma fotografia, tira uma fotografia. Ah, sim, imensa calma. Por que é que elas gostam tanto da Madonna? Adoro-te. Bom, onde é que vai ser o teu diamante? Espera, a comissão do passeio da fama diz que são dois depois da Madonna. Bom, Madonna, Brad Pitt... Yow! O que é aquela coisa no teu diamante? Parece-me chili. É mesmo chili. E é um nojo. Então vá lá, pessoal. Não sabem comer? Desculpe. Será que podia tirar daqui o carro? Se posso, claro. Se faço, não. Mas pode pôr o carro ao lado do diamante do Scooby-Doo. Eram cachorros ao pé de um cachorro. Eu dou-lhe uma ajuda. Tira as manápolas do carro, princesa. Há 20 anos que vendo cachorros neste sítio e vou vendê-los por mais 20. Mas o diamante da Ana Montana vai ser aqui e os teus cachorros estão a fazer porcaria. Ana Montana? Todos os miúdos que vivem no meu prédio a adoram. Então posso ajudá-lo? Não, odeio os miúdos que vivem no meu prédio. Desisto, minha querida. Não há nada no mundo que me faça sair deste local. Está na minha hora. Não se preocupem, amigos. Amanhã estarei cá. Ups. Culpa minha. Eu não vou limpar isto, está a perceber? Oliver, limpa tu. Não. Ei, olha, flores. À noite os teus fãs podem pôr pétalas de rosa no teu diamante por causa do cheiro do chili. Ainda é um nojo, mas é melhor. O senhor está bem? Sim. É das flores, não é nada. Mesmo em cima do diamante. Deixe-me adivinhar. Está aqui há 20 anos e vai ficar outros 20. E depois disso, o meu filho fica por cá. Uau! Quem sai aos seus não degenera. Estava no quintal do tio Earl. Incrível! Vá lá, querida. Eu estou a comer. Aliás, não importa onde põe o diamante. O que interessa é que decidiram dar-te um e é merecido. Mas o que me deram fica na esquina da rua Chile com a avenida da Cuspidela. Deixa-me que te diga. Quando me deram o meu diamante, o que fizeram foi... Porem no mesmo à frente do mundialmente famoso cinema chinês? Mesmo onde deixam todos os turistas? Dizem que é um dos diamantes mais fotografados, mas... Eu posso não ser o melhor exemplo. Ai, achas? Ouve lá, querida. O que é importante é lembrar-te que é uma honra ter recebido um diamante. Ainda bem. Então dá-me o teu. Oh, querida. Isso seria errado. Terias um ótimo lugar e não aprendias nada. Que tipo de pai é que eu seria se deixasse que isso acontecesse? Do tipo que quer ficar com o melhor lugar? Oh, mas eu tive o primeiro. E além disso, está ao lado de John Wayne. O Duke, querida, o Duke. Mas disseste que o lugar não importa. E não importa. Além disso, eu já não tenho idade para aprender comigo. Tu, por outro lado, és obrigada por lei. Adeus. Faz com que esteja pouco avariado. Faz com que esteja pouco avariado. Oh, jeitinho. E eu que ia lavar-te de cima a baixo. Olá, falo Rico. Rico, o meu carro acabou de avariar. Vou chegar atrasado ao trabalho. Essas coisas acontecem, eu compreendo perfeitamente. Não, obrigado, meu. É claro que se não chegares dentro de 5 minutos, estás despedido! Oh, então, tenta compreender! 4h58, 4h57, tic-tac, tic-tac. Espera aí, espera aí. E se eu arranjar alguém para me substituir? É alguém parecido contigo ou alguém com um cérebro? Essa foi boa, chefe. Ei, queres ouvir uma muito boa? Olá, chefe! Qual vai ser a minha primeira tarefa? Um Jackson gigante! Isto vai ser muito bom! Com licença, estou à procura do Sr. Randall Garrison, presidente da Comissão do Passeio da Fama. Encontrou! Quem é? Não sei, você gritou primeiro! Eu estou só feliz por finalmente conhecer a Ana Montana. O que é que eu posso fazer por si? O que quer que seja, a resposta é sim. Boa! Muda o meu diamante. Ah, não. Mas disse-me que a resposta era sim. Menti. Mas, Sr. Garrison, não está a perceber. Há um tipo dos cachorros que pinga chili e um tipo das flores que é só... para cima do meu diamante. E do seu sapato. Desculpa. Também eu. Olha, regras são regras. Só uma vez na nossa história mudámos um diamante. Qual diamante? O seu diamante. Foi o meu? Originalmente estava num lugar fantástico. Depois troquei-o. Um pedido especial de um enorme talento e de um ainda maior e notável ser humano. É verdade. Estou a falar do Búfalo Panqueca. Um boneco? Perdi o meu lugar para um monte de peluche com uma mão onde deveria estar o traseiro? Não diga mais nada. Quando eu era um miúdo e a televisão o meu único amigo, o que chama monte de peluche ensinou-me a amar. Bem, muito comovente. Devolva-me o lugar! E volta a pôr o meu búfalo naquele horrível esgoto de chili com um charco de cuspo? Não me parece. Fiz. Se não quer fazer a coisa certa, vou falar com a mão. Qual mão? A mão que está enfiada no traseiro do búfalo. Aqui tens. Bom apetite. Volta sempre, está bem? Desculpe, Sr. Stuart. Já alguém por acaso lhe disse que tem um lindo cabelo? Oh, Rico. O céu é azul? Eu não faço ideia. Não estou a olhar para o céu. Estou a olhar para nachos com cabelos. É um amigo seu, quer-me parecer. É melhor eu usar um chapéu. Lindo. Mas tive outra ideia. Pronto. Isto é um crime contra a natureza. Está bem. Pode ficar sem rede, mas o Jackson fica sem emprego. Tu és um miudinho terrível. Essa atitude não te leva a lado nenhum. Agora está na altura de tirares as pastilhas debaixo do balcão. Vai ocupar-te por algum tempo. Eu como muita pastilha. É, menina do bar, para de olhar e começa a trabalhar. Não tarda muito, vais encontrar-te numa situação de veras peganhenta. Ei, Rico! Consegui pôr o carro a trabalhar! Rico? Foi o meu pai? Estou despedido? Oh, estás! Foram os planetas do sistema solar. Amanhã cantamos outra vez para os podermos decorar. Sou o astronauta Hector. Eu sou o Búfalo Panqueca e E assim acaba o programa sideral no meu canal, no teu canal, sempre no nosso canal. Adeus, meninos! Adeusinho! Oh, foi um ensaio magnífico! Héctor, tu hoje mereces um pastel de nata extra. 8 anos a estudar teatro para isto. Nem acredito que estou aqui tão perto do Búfalo Panqueca. Aquele bonequinho ensinou-me a usar a sanita. As fraldas já não prestam, já não sou nenhum bebê. Quando me dá vontade, já se sabe já se como, sabe como é. A sanita. A sanita. E o autocolismo. Já percebi. Tiveram uma infância muito feliz. Dá-me licença, senhora que manobra o Búfalo Panqueca. Olá, eu sou a Cindy Merriweather e sei quem tu és, Ana Montana. Mas não te conheço a ti e nem a ti, mas não faz mal porque... Quando não sabe o nome de alguém... Mike e Lola! Enfim, ouvi dizer... que o Panqueca e eu vamos ser vizinhos no Passeio da Fama. E o Panqueca está tão contente. Senhora Merriweather? Uhum. Eu já não sou uma criança. Não tem de fingir que o Panqueca existe. O que é que estás a falar? Que ele é um boneco? Não é nada. É sim, senhora. Manobra-o atrás daquele palanque. Não é nada disso. Panqueca é o meu amigo especial. E no meu baile de finalistas, ele foi o meu par. Hora da sesta, Panqueca! Boing! Ela está só em personagem. Sim, um bocadinho, pois. Trufas Binden-Balden-Schlasser. São feitas com leite de alegres vacas suíças. Bom, o que é que queres? Bem, está a ver. Bem, sabe o que pediu? Bem, lembra-se... Roubou o meu diamante! Não é preciso usares a tua voz de zangada. Sabe, ela sempre teve este problema. Cala-te já! Está a ver? Ana, querida, a Cindy percebe porque é que estás assim tão enxufrada. Tu recebeste o diamante primeiro e nós não devíamos ter trocado sem te perguntar. Então vai trocar? Oh, eu adorava! Yes! Mas não depende de mim. Não estou a gostar nada disto. Depende de mim, Loura. Por isso pergunta-me com a tua voz feliz. Cindy, por favor. Aqui não há nenhuma Cindy. Agora quero ouvir essa voz feliz. Está bem. Búfalo Panqueca. Por favor, devolves-me o diamante. Oh, bem, agora que pões assim as coisas... Não! Mas isso não é justo! Queres trocar de diamante? Vai falar com o parolo do Garrison. Oh, espera aí! Ele adora-me! Ora bem, presta atenção, sua real esluva de cozinha. É, Ana! Queres saber a previsão do tempo para Montana? Chile, o dia todo, com 100% de hipóteses de chuva de cuspo! Segurança! Segurança! Ela tem de pagar o parque! Desculpe, Sr. Garrison. Ah! Menina Montana, outra vez. Se é sobre o diamante, não estou. Mas, Sr. Garrison, não está a perceber. Fui ter com a Cindy Merriweather e ela pôs-me a falar com um boneco como se ele existisse. Ele existe para milhões de crianças. Então, o que é que ele disse? O seu amiguinho felpudo chamou o parolo. Oh, menina Montana. Estamos a falar a sério. Nós vimos tudo. Se me dão licença? Estou? Ouçam, já chega. Se o Capitão Lambotas não acredita que a Merriweather e o boneco são terríveis, nós vamos ter de lhe o provar. Como é que fazemos isso? Bem, normalmente implica má pronúncia, comida nojenta e roupa muito estranha. Isso não é verdade? É, Oliver, será que podes sacar a roupa de segurança da tua mãe? Oh, eu alinho! Ah, amador! Quero as afiadas. Gosto de arranhar. Arr, arr! Vá lá! Já conversámos sobre isto. Bem... Tudo bem, Rico? Está aqui uma pessoa que quer falar contigo. Sou todo ouvidos. Desculpa, o meu comportamento foi inapropriado e uma desgraça para este belo estabelecimento. Já está. Continua! E de nenhuma maneira reflete a opinião do meu filho que adora trabalhar aqui. Pronto! O que é que eu posso dizer? Tenho tanto de generoso como de bonito. Desculpa se aceites. Foi assim tão difícil, foi... Rapazinho, queres mesmo ver-me irritado? Não, senhor. És inteligente. Muito bem. Bom, vou voltar ao trabalho então. Sempre me perguntei porque é que ele seria um falhado. Agora já sei. É um problema de família. Desculpa lá? Estou a falar do saloio do teu pai. O saloio do meu pai. Jackson! Diz! Vá lá, diz! Está bem, desculpa. E? Eu tenho uma grande boca. Não te estou a ouvir. Eu tenho uma grande boca! Foi assim tão difícil, foi? Não tem graça nenhuma! É verdade. Mas isto tem. Temos 2 horas até à cerimónia. Alguma coisa que a senhora ou panqueca precisem? Oh, Randall, graças ao senhor não precisamos de nada. E o panqueca está tão contente por lhe ter trazido o diamante para casa. Ele tem uma surpresa especial só para o senhor. Tem calma, Randall. Tu és um adulto. Olá, panqueca! Foste tão maravilhoso que vou fazer de ti o meu melhor amigo honorário! Eu sempre quis ser um dos teus amigos honorários. Nunca consegui arranjar cupons suficientes, porque a mãe dizia que os teus cereais tinham muito açúcar. Entretanto, ela passava a vida a devorar donuts como se fossem acabar! Então, Randall? Oh, eu sei. Voz zangada. Peço desculpa. O senhor tem autorização para esta festarola? É claro que tenho. Está ali no meu carro. Ei, ei, ei, calminha. Aqui quem faz as perguntas sou eu. Eu não estava a fazer uma pergunta a gente... Nancy Oaken. O meu pai deu-me esse nome. Ele chamava-se Harriet. Tem algum problema com isso? Não. E o senhor não tem? Quero a autorização, senhor. A prosseguir para leste com suspeito. Entendido, Nancy. Começa a fase 2. E olé, olé, olé. Tenho chocolates Bindenbalden Schlasser para vocês. Será que alguém disse Bindenbalden Schlasser? Ordenhei as vacas suíças com estas mãos! Ordenha, ordenha, ordenha, ordenha! Espera, espera! Panqueca, querido, a mamã volta daqui a nada! Espera! Parece estar tudo em ordem. Nem imagina quantas pessoas é que tentam enganar o Nancy. Eu tenho de ir. Desculpe lá isto. Senhora Meriwether? Panqueca? Sou eu, o teu amigo honorário. Ah. Oh, está calado, seu parolo irritante. Quê? Ai, oi, são todos. Querem ver um chanfrado de Hollywood a sério? Olha para este falhado de meia-idade a falar com um boneco. Não, nada disso. Eu não estou a falar com boneco, nada disso. Como é que podes dizer isso? Somos amigos honorários. É muito importante. Quando se tem 3 anos. Vê se cresces ou queres passar o resto da tua vida a viver com a tua mãe que devora donuts. Weathers, já chega! Não, isto é que já chega. É demais, vou devolver este lugar à Ana Montana. Yes! Compraste um bilhete só de ida para o Charco do Cosmo. Não se vá embora! Não, isso não são os verdadeiros Bean and Bottles Slicer, não me engana! São, sim, senhora! Senhora Meriwether? Panqueca? Desculpa! Mas isso é tão bom! Bonito. Até os meus amigos cospem o meu diamante. Quem me dera que nunca me tivessem dado esta estupidez. Mãe, mãe! É o diamante Ana Montana! Tira-me uma fotografia! Está bem. Ela acha que é bem fixe. Sabes, se os teus fãs não se importam onde está o diamante... Eu também não devia... Acho que deve ser isso mesmo, Oliver. Basicamente. Eu não acredito que fiz isto tudo só para recuperar o meu lugar. É isso. Baixa com calminha. Mesmo em cima do búfalo panqueca. Ei, olha para aquilo. Uma prenda vinda do céu. Não me demoro nada. Vou deixar uma lembrança para o panqueca. Bem, eu tenho... Não tens. Oh, tenho sim. Então vai à bomba de gasolina, uns quarteirões abaixo. Faz-te bem, precisas de exercício. O que é que eu estou a fazer? És um boneco.